começar a chutar na prisa. Mas atenção, nessas conversas esquisitas, tamo na pista. Chama cota nesse game, não moscando nesse jogo. O rap corre, não creme. Bem diferente desses que só ramela. Eu tenho foco na missão para cumprir a minha meta. Sempre alerta na postura e conduta, pois eu quero alimentar. Sempre ouvi, filha da foco na luta, atingir objetivo. Cada show aqui passado eu guardo comigo. Cada rolê, nova quebrada, experiência e movimento nessa festa. Pensa nisso, sem compromisso, para que tá feio. O nosso ouvido não é pinico com seu devaneio. Então sinta, reflita, que é nossa arma. Mas atenção nas ideias pra não engasgar as palavras. Um é pouco, dois é bom, três é essencial. Evoluir é importante e te torna especial. Um é pouco, dois é bom, três é essencial. A trindade é rimática. Um é pouco, dois é bom, três é essencial. Evoluir é importante e te torna especial. Um é pouco, dois é bom, três é essencial. A trindade é rimática e também primordial. Você ri a nossas custas, mas isso não assusta. Pronto para a luta, a mensagem é sempre culta. Não precisa de disputa, na linda da labuta. Intelecto que matuta, dispensando a força bruta. Seguimos no improvisar, beat a rimar. Estrela quer brilhar, sou erva no falar. A língua é um chicote querendo me insultar. Falar de nós é fácil, eu quero é ver elogiar. O Mike é nosso amigo e sempre influente. Mas cuidado com a medusa e seu cabelo de serpente. A inveja é destrutiva, totalmente poluente. Sentimento incubado no subconsciente. A mente é aguçada, a língua é afiada. A lírica é alinhada, então seguimos na jornada. O brilho na palavra, da rima bem bolada. Rap segue firme, então segura a nova saga. Um é pouco, dois é bom, três é essencial. Evoluir é importante e te torna especial. Um é pouco, dois é bom, três é essencial. A trindade é rimática e também primordial. Um é pouco, dois é bom, três é essencial. Evoluir é importante e te torna especial. Um é pouco, dois é bom, três é essencial. A trindade é rimática e também primordial. Sem fazer curva na ideia, nossa trajetória é única. O mapa de nego, seu conceito tá perdido numa via de mão dupla. Sem saber o que fazer, só tumultua. Ignorante sem conhecimento, a burrice perpetua. Envolvido em mutirões, eu sigo minha razão. Faço de tudo um pouco pra sempre estar estendendo a mão. Sem medo nessa batalha, eu sigo prosseguindo. E nunca foi intenção criar inimigos, mas deixei de ser besta, porque eu sei bem onde cala aperta. Fui atrás com as minhas pernas para manter portas abertas. E se esquivando de utopias, mantendo ideologia. Sempre firme na concepção, mantendo parceria. Diretriz no meu trabalho, foco no que faço. Paciência no andar, editando os meus compassos. Aqui é Big Saiyajin, os limites eu ultrapasso. Sempre renovando a cada dia, eu me refaço. Um é pouco, dois é bom, três é essencial. Evoluir é importante e te torna especial. Um é pouco, dois é bom, três é essencial. A trindade é rimar.